totalmente abertas as veias rock da América Latina na Rádio Microfonia. No ar o programa Câmbio, com o melhor da nova música independente ibero-americana. Eu sou o Marcos Lozanoff e trago até você, ouvinte, um programa recheado de pérolas primaveris da Argentina, Chile, México, Espanha, Portugal e da caribenha Trinidad e Tobago, antecipando as tendências do próximo verão do rock. É a festa da democracia na Rádio Microfonia. E entre os eleitos de hoje temos banda estadunidense cantando espanhol, banda mexicana cantando inglês, cantora chilena cantando com sotaque francês e Roberto Carlos cantando para a juventude após 40 anos de censura. Só aqui, no Câmbio, nós, os súditos, teremos o privilégio de escutar o rei do rock, Roberto Carlos, safra 67, dando os primeiros passos para estender o seu reinado por toda a América Latina. Ou seja, não deixa de ser também a festa da monarquia na Rádio Microfonia. Abrindo os trabalhos, agora, três bandas espanholas de respeito. Uma aula de guitarras, onde o professor Los Planetas divide sua classe com duas alunas. A aplicada, delicada, melódica, estudiosa banda Nadadora e direto da turma do fundão, a desajustada, punk, explosiva, desregrada e nota 10, Triângulo de Amor Bizarro, que é exatamente quem vocês ouvem agora. Câmbio! Thank you. mar. E sei lá, diz o que vi. Es proibido fumar. Vocês estão ouvindo ao fundo Roberto Carlos canta La Juventud, disco de 1967, um clássico perdido do nosso rei do rock. Já já falo mais dessa obra-prima censurada pela ditadura militar. Enquanto isso, vamos ficando mais com um pouquinho de Roberto. E abrindo este primeiro bloco, a banda galega Triângulo de Amor Bizarro, da cidade de Coruña, com a música De la Monarquia a la Criptocracia, do seu último e recomendadíssimo disco Año Santo. Depois veio outra banda galega, Nadadora, que já vem remando pelo cenário independente desde 2003. E aqui aparece com a música 1987, do novíssimo trabalho Luz, Oscuridad, Luz. Fechando o bloco, Los Planetas, simplesmente um dos baluartes do rock independente espanhol dos anos 90, que lançou em 2010 o seu último rebento, Una Ópera Egipcia, o nono disco de sua irrepreensível carreira. E o tema que vocês escutaram aqui foi Soy un pobre granaíno. Vamos agora com o segundo bloco do câmbio, que começa com o ritmo e a poesia da cantora franco-chilena Anita Tijú, depois a argentina Victoria Mil, banda com nome de mulher, mas que aqui aparece com voz de robô, e por último o hipnótico grupo El Robô Bajo el Agua, que de robô mesmo só tem o nome. Cambio. Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos veces. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que deja. 1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. Nace la serpiente 1977. No me diga no, que no lo presente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la serpiente. Mi adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono. Colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario. Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente. 1970. Quiero invitarte esta noche a bailar. Tengo algo nuevo que podrías probar. Y ahora puedo soñar. comecé a verla yo jugando en la playa. Qué lindo cuerpo, qué bella es, con su coro que bien se ve. O primeiro tema deste segundo bloco veio da cantora de Santiago do Chile, Anita Tijoux, e se chama 1977. Anita nasceu na cidade de Lille, na França. Seus pais chilenos foram perseguidos e exilados durante a ditadura Pinochet, e 1977 é do disco homônimo de Anita do ano passado. Depois de Anita, veio Vitória Mil, de Buenos Aires, com Robotino, do recém-lançado CD Muy Lejos. Vitória Mil, aliás, é uma das sobreviventes da rica geração do rock argentino lá do início dos anos 90 e contemporânea de Fun People, Babasônicos, Juana la Loca e Todos tus Muertos. Fechando este segundo bloco, El Robô Bajo el Agua, último projeto do músico Sebastian Kramer, com La Moto, do disco A Dolores que Percebeu a Grandeza. Partiu então o terceiro bloco, pedalando com a banda Bicicletas, mais uma da terra do Messi. Depois vem a mexicana Chiquita Violenta e, por último, os chilenos Protistas. Câmbio. Voy a cantar una tonta canción de amor. Voy a cantar una tonta canción. Solo para vos en tu balcón. Y quiero que lo sientas cuando se rompa mi voz. Y quiero que me veas como yo te veo a vos. Thank you. siempre he sido así. Ao fundo, o nosso rei Roberto Carlos, versão 60, cantando em espanhol e servindo de trilha sonora desta edição do programa Câmbio. Rosa, chiquilla louca, quisiera darte um beso en la boca. Acabamos de escutar, por último, no bloco anterior, a banda Protistas, de Santiago do Chile, com a música Videocâmara, do CD de estreia Nortinas War, que acabou de sair do forno e está disponível para download grátis no MySpace da banda. Antes dos Protistas, tivemos, direto da cidade do México, a banda Chiquita Violenta, cantando em inglês a música Ronnie, do disco 3. E abrindo o bloco, a banda portenha Bicicletas, com o romântico tema Conversación, do seu segundo disco, o flamejante Quema, de 2008. Vamos que vamos com o bloco final deste câmbio, que terá o cantor português e pastor punk Thiago Guilou. Fechando os trabalhos, mas antes dele, vamos com os norte-americanos com um pezinho no Equador, Buffalo Moon. E antes ainda, abrindo este derradeiro bloco, agora, dose dupla, ou seja, dois petardos seguidos do trio Caracapila, da pequena Trinidad e Tobago. Estar junto a ti toda la vida, oh Rosa. Câmbio. Es pulpo que no te vayan a dar. Pata de canana, pata de canana, pata de canana. Vino. Ya está aquí en frente tropical. Derriba unos hoteles de Solmelia. A los turistas se los lleva un huracán. Vacía los bolsillos. Hace justicia por un día, oh sí, la meteorología hace justicia por un día. Por un día. Do câmbio, o calypso lo-fi invocado do trio caribenho Cana Capila, direto das ilhas Trinidad e Tobago, movido apenas a guitarra, bateria e ukulele, com dois temas seguidos, Pata de Canana e Frente Tropical. Mandei-me Cadillac ao mecânico há dias. Há tanto tempo que em verdade não merecia. E como necessito tanto o carro, não devia revisar. Quero reparar meu Cadillac. Depois de Cana Capila, veio a banda estadunidense Buffalo Moon, de Minnesota, com Iowa's Got a New Strip Club, do disco de estreia Wet Suit. A banda é gringa, pero no mucho, porque a vocalista Karen Freire é equatoriana. Da rede era alvarada e o laranja era de mano. El freno frenava um pouco retrasado. Temblava como louco, atacado de sambito. Sim, senhor, dava pena ver aquele perol. Fechando com chave de ouro este democrático programinha, tivemos o português Tiago Guilou cantando Que Não Há Descaso no Sistema da Babilônia, música do disco 4, lançado em 2008. Tiago Guilou é do pequeno município de Oeiras, distrito de Lisboa, e se diz influenciado basicamente por Jesus Cristo e pelo rock and roll. Falando em Jesus Cristo, eu estou aqui tocando ao fundo, durante todo o programa, o disco Roberto Carlos Canta La Juventude, um clássico banido em 67, simplesmente por ter sido todo ele cantado em espanhol, idioma considerado subversivo pela nossa ditadura brasileira. Subversivo, Roberto? Eu sou o Marcos Lozanoff e este foi o subversivo programa Câmbio, aqui na Rádio Microfonia. Ustedes me perdonam, pero ahora yo me voy. Existem mil muchachas que quieren salir conmigo. Sigam os bons e até a próxima com mais deste pequeno passo para a música e grande passo para a difusão do rock independente ibero-americano. Bye! Tchau! Câmbio final.